Tinggal transfer uang ke transfer pak. O 922 estabilizado, sul 1895, bom pouso. 1895, boa. Azul, Solo 08, direito no 219, decimal 9. Direita 219, azul 4398, boa. Bom dia. Solo Salvador, bom dia, azul 4398, então. Dia, 1 milha do externo, baixar o trabalho visual. Bona 922, bom dia. Autorizado pouso na 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 norte. Solução de tráfego, tem helicóptero agora 500 pés à esquerda. Próxima cabeceira 1-7 sobrevoando, não vai interferir com o pouso. Sim, tem o mesmo do TICAS e está autorizado pouso na 1-0, gol 1-9-2-2. Mike Silete Romeu, a retaguarda da final da 1-0, pode prosseguir para a paralela. Ok, graças Ana pela colaboração. Em que ponta paralela, Martilete, o meu SK? Vai prosseguir agora na vertical dela e vai manter entre o Parque de Vituaçu e o Iguatemi. Sim, então o senhor vai manter a escuta do controle. Chama depois que cruzar a final da 1-0. Depois que cruzar o final da 1-0, vai chamar o controle no 208. De voo 060, chegada bom, filho. Até o táxi autorizado, chama para ingresso. Mike Silete Romeu. Vitor Celotel autorizado ingresso na 35. Chama ele de pronto decolagem. Mike Silete Romeu já pode prosseguir. Ok, vai, já vai prosseguir, Romeu. Pode prosseguir, chama o controle 1208. Ok, graças. Tem que atachar ele prosseguir. Livre táxi, chama pra decolagem. Controle Salvador, muito bom dia. Papapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, rua do Parque Pituaçu, após Iguatemi. Afirmo, vai ingressar na avenida na paralela agora, a altura aqui do bairro da Paz, e vai manter sobrevoo entre o Parque de Pituaçu e Iguatemi. Gente, o Mike Gillette Romeu. Sideral 9970, Centro Recife, frequência 12545, secundário 12685. Chama Recife 12545, alternado 12685, Sideral 9970. Bom dia. Boa. O 922, muito bom dia, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette, posição 06, agora 922. 100 graus, 109. Pode ir pela 10? Confirma? Pode ir pela 10? Afirmo. Tá, pessoal. tá pronto, Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, decolagem autorizada, pista 35, vento 100 graus, 109. Autorizada a decolagem, Victor Charlie Hotel. Bom dia 3859, desça ao nível de voo 070, chegada BOF. Tá 3304. 3304 para 2500 pés, após Pelô, está autorizado Serra Vitor 366, é posta brisada. 3500 pés, 1095, após Pelô, voa Serra Vitor 366, são 3304. Vai fora do solo. Yankee Delta Charlie, decolou o no 4, agora eu prossegui via litoral e chamo o controle 120 decimal 80. Grave. Victor Charlie Hotel, decolado ao Zuno 5, controle 108. Controle 208, Victor Charlie Hotel. Vai encontrar agora o pushback. Passando Yankee Delta Charlie. Bom dia. Bom dia, Yankee Delta Charlie. Prossegue via litoral a 500 pés. O Yankee Delta Charlie, quando possível, ser chamado para a terminal de Aracaju e pouso. Eita. Drone, bom dia, Papa Cego Victor Charlie Hotel, decola na Momo, não se escuta. Bom dia, Victor Charlie Hotel, contato radar, sobe o nível de voo 100 na saída Momo. Tô sentendo a saída Momo, Victor Charlie Hotel. O Victor Charlie Hotel prossegue para o Itinga, positivo? Afirmativo. 35217, sua descida. 5217, a descida está autorizada para 4 mil pés, o ajuste em Salvador 1015. 4000, 5217. 5217, quando você vai manter 240 até Duna? Afirmativo, 5217. Por gentileza, o controle agradece. Obrigado. 3663, 304 da terra. 3304, por aí, confirmar? Apenas confirmando, tá bom, na Serra Vita 366, tá 3304. Afirmativo, descendo para 2500. 2500, tá 3304. Controle, tá acertando a livre da restrição, batendo perfil, Victor Charlie Hotel. Pode subir livre, Victor Charlie Hotel. Sim, Victor Charlie Hotel. Acertar uma localizadora, pressiona 0, tá 3304. Tem 3304, atente a um helicóptero à direita do marcador externo, está mantendo 500 pés. Atente ao tráfego que não irá interferir na sua aproximação, completa final com a torre e chama a mesma, frequência 1895, bom pouso. Observa o helicóptero 1895, 3304. Helicóptero 3304, sinal pressiona 0. 304, bom dia, pouso autorizado no 0, vento 100 graus, 109. Pouso autorizado, pressiona 0, tá 3304. 5, confirme sua indicada. 2, 5, 0, copiado. 7. 179, autorizado Futebex, é um prototáxi. Bom dia, 5826. Desce o nível de voo 050, chegada Mare. 050, chegada Mare, poderia voar estático? Inicialmente mantendo o perfil para sequenciamento 5826. Ah, perfeito. The number 2 on this set, ok? Welcome. Copiado, modificado aos 1020 Vitor Charlie Hotel, subindo ao 085 em condições visuais. 085 Vitor Charlie Hotel. O trip 5217 passou o vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 210. 210 aguardando o vetor final pro lock. Esquerda 210 aguardando o vetor final 5217. Voo no 605, informação de tráfego, temos um tráfego agora na posição de 10 horas. 10 horas está a 5.5 milhas do senhor. É um Alfa Tango 72, o senhor vai seguir o mesmo na aproximação. Até o 050, o 50. 050, obrigado. Gente, já para regresso, Mike Filete, meu? Abriu, Mike Filete, mas você vai fazer um sobrevoo rápido ali no farol de Itapuã. Gente, reporta o Través Pituaçu para contactar a torre para o sobrevoo no farol de Itapuã. Ok, já está passando o Través, autorizado o transfer. Agora 1895 a torre, bom pouso. Abraço, abraço. Controle ao Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie. Informação de tráfego, temos o tráfego batendo 1000 pés agora, aproximando do litoral, visual com meios, é o Charlie 150. Afirmo. Positivo, poderia confirmar terminal e pouso em Aracaju? Terminal mais 35 minutos, em Aracaju mais 1 hora e 16. Gente, copiado. Ação. O Índia November Alpha, à sua direita temos agora um Bravo 06, um helicóptero mantendo 500 pés na linha do litoral, visual com mesmo? Afirma, visual. Positivo. 5217 mantendo 4000? 2000, o ajuste é 10 no 5, livre LS, tem condição de interceptar na proa ou 5217? O 5217 para 2000 pés. É, já vai curvar já, tá pronto para curvar. Positivo, você agora completa a esquerda pro 150, pro 150 para estabilizar o 5217. Pro a esquerda 150 para o localizador 5217. 060, 605. 605 para 2000 pés, o ajuste é 1015. 3859 desce até 3000 pés, o ajuste no 0105. 3500, good morning, 6312, down to 060, level 060 on my arrival. Copy, sinalizou 5217. 5217, completa final, torre 1895, bom pouso. 895, bom dia, obrigado. O gol no 605 está autorizado, estabilizar no lock para completar a final, o gol no 605. Juliette, portão 04, está 3304. Portão 4, está 3304. Ok, clear, come back right for taxi, Europa. Ok, clear for pushback, and we'll call you back 3 to taxi, Europa 041, muito obrigado. Ruta 3179 na escuta. Condições de coordenar com a equipe de solo e puxar a aeronave até através do portão 08? Sente meu, agora eu tenho aproximação no final, tá 1-0. Você quer aproximar pra cabeceira 35 ou aguardar? Aguardo. Seguinte. Tá visual o tráfego da trip final 1-0? Tá. Tem condições de agilizar? Tem agora o tráfego em duna. Se for agilizar, pode cruzar. Ok, qualquer coisa eu vou pra 35, já agilizar no Romeu. O Europa vai puxar a aeronave, vai até através do portão 11, até o 111, e o senhor puxaria mais à frente, até através do portão 08. Ah, não é uma não interceptação. Ok, ciente, o T3179. Chomeu já no visual, chama no solo da bata, vento 1-1, 0 graus, 1-0-9. Vai chamar no solo controlado, Romel. Mike, com o Delta, só mais um minuto pra cópia. Direito no 21, no 19. Direito, 2-1, alô, boa. Bom dia. Eu vi 15, livre e alerta. O Santos, 3, 2, 5, 9. Solo, solo ator, bom dia, 3, 5, 2, 1, 7. 0 graus no 2 1. Ele pousa no 0, beleza. Fala controlada da base, mais que vai ficar. Max Leite Romeu, solo 2-8, frequência livre estacionada. O trip 5345, copy. Pronto, copy 5345. Autorizado Vitória, nível 380, via UP Zulu 44, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da Euleda, após direto Eudes, o controle opera em 120.8, aciona 5021. Coisa, né? Zulu 44. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, da Euleda Eudes. 208 ao controle, 5021-21, é o transponder, 35345. Protejamento correto no pátio 3, chama pronto, 35345. Afirmativo, quando pronto, pátio 3, chama 35345. O 5 217, estou confirmando, foi autorizado até antes da Juliette, ok? O portão, correção, a remota vai ser a 1-4 do pátio 1. Agora prossiga via pátio 3 e aguarde para ingresso no pátio 1. Pátio 3, pátio 1. Afirmativo, vai aguardar aí na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Previsto a remota 1-4, ainda está ocupada por um Airbus da TAM. Pátio 3 para pátio 1, via 1-4. O Mike é com o Delta, copia? Autorizado Manati, 1.000 pés, decolagem 1.7, primeira curva à direita, corredor axé, controle 1.20, decimal 8, aciona 0.125, Mike é com o Delta. 2.000 pés, ajuste 0.15, está livre ali, essa é a porta estabilizada. 2.000, agora, pelo pessoal da Infraero, o seu portão, ok? Vai ser a remota 5 aí do pátio 3. Remota 5 do pátio 3, sim. 207. O gol 605 via Alfa e a porta para ingresso na Juliette. Alfa, para ingresso. O Mike é com o Delta, confirma o PLB. 4,000 feet, 4,015. 4,015. Passo, símbolo embaixo travado. 3859, pouso autorizado no zero, vento 100 graus, 109. Eu pouso no zero, o TAN 3859. You have a nice trip, sir. Delta taxi via India holding point runway 10 and tower on 118 is online at 5. Have a nice day, bye bye. O TAN 3179, após a passagem do A330, inicia na remota, chama táxi. 3663 da TAM, bom dia, Guarulhos, 340, número 2 para cópia, aguardando. É, te aguardando. 1605, após a passagem do A330, ingressa Juliette, portão 05. Alô, bom dia, 1923. 1923, bom dia, Guarulhos, número 3 para cópia, já aprovado nível 360, aguardando. Entrado no 935, bom pouso. 18, 5, obrigado. Ocean 6225, clear to Brasília, flight level 320, vai a... upper risk 10 to Formosa after direct, takeoff from runway 10 after takeoff turn left, the departure will be Momo and needs a transition, Salvador departure frequency 120.8 and the SCOC is 5023. Holding position at Bravo, Europa 041. Subject 5826, pouso autorizado no 0, 100 graus, 121. Livre pouso, pistão na 0, WebJet 5-3-6. Approach control 1208 and fall 5-0-6, Ocean 6-3-5. The readback is correct. Come back right for pushback and start to gate 01, Oceana 6225. Oh, muito bom. Dia TAN 3259. TAN 3259, bom dia. Táxi via Alpha reporta antes da Taxi Juliette. Alpha, Juliette. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Pacific 41. Copia. São 3663, autorizado Guarulhos, via UP Zulu no meio até Brapo até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Vídeo 340, saída da EL, Leda, após bridge. Pista 10 com primeira curva à direita, acione 5030, frequência do controle 120.8. Tenente Guarulhos, 340, Pazulo 16 até PHZ. Dael Leda Bridge, da pista 10 com curva direita, 5030 e 1208. Cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento no portão 08, TAN 3663. Reportará. Brazil 41, clear to take off, runway 10, wind 100 degrees, 129. Clear for take off, runway 10, Brazil 41, obrigado. Foram 923, autorizado Guarulhos, eu fiz o no meio até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, Cerdael, Leda, após bridge. Pista 10 com primeira curva à direita, adicione 5024, frequência do controle 120.8, aguarde para o cotejamento. Pouso autorizado no zero, vento 1 no 00 graus 1 no 2. Autorizado pouso 1 no 0. Checo Delta livre ingresso, chamalhada e pronto no 7. Bravo 041, Airborne 37, contact approach control 120.8. Bom dia. 208 Europa 041, bom dia, obrigado. Nada. 041, bom dia.